sentido. Tá bom. Bom, Mauro, você passou toda a, digamos, a história do terror, assim, desde o início, década de 40, 50 ali, e a gente nota uma grande mudança na temática dos filmes, né, que antes eram só monstros, né, mexia mais com o imaginário das pessoas, e nos anos 2000, assim, você vê que o terror passou, a temática passou a ser algo mais sanguinário, assim. Na sua opinião, o que você acha que fez, provocou essa mudança? Eu acho que a coisa principal é que o homem vai cada dia ficando mais violento, mais louco, vê o que aconteceu no Iraque, vê o que aconteceu em Guantánamo, tortura explícita mesmo. Então é claro que o filme de terror vai pegar a inspiração dessa coisa, desse acontecimento. Mas isso aconteceu ao longo dos anos, da Segunda Guerra Mundial para frente. O filme de terror sempre foi uma metáfora sociopolítica de que estava acontecendo. Na Guerra Fria, o terror das invasões dos comunistas, o terror da bomba atômica que podia causar deformações, mutações. É isso. Não é que todos os filmes de terror são assim, mas a maioria é assim. Funciona como um espelho da sociedade. E o seu interesse, assim, pelos filmes de terror, como é que começou? Já que o filme de terror, principalmente os filmes trash, muitas vezes são mal vistos, assim, coisa de gente estranha, gente doida, assim. Isso é preconceito. Porque o filme de terror é também uma forma de arte, uma forma de cultura. Tem conteúdo, não é só o susto. Se você olha, quase todos os filmes de terror têm um segundo sentido, têm alguma coisa escondida, ou citações de literatura, como foi no primeiro 50 anos do século passado, que todo filme de terror era inspirado nas figuras literárias, na literatura gótica, Frankenstein, Drácula, Edgar Allan Poe, Lovecraft, todos esses personagens que vinham de um contexto, de um imaginário assim, coletivo, personagens que assustavam. Eu acho que o filme de terror tem muito subgênero, filme de terror misturado com ficção científica, tem filme de terror agora misturado com quadrinhos também, Bell, Blade, é um universo para explorar. Hoje eu falei de muito filme, mas tem ainda muito mais. Eu tenho o meu acervo de filme de terror que é enorme. E você, nos filmes que você mostrou aí, você mostrou filmes italianos, né, o expressionismo alemão, os norte-americanos, filmes orientais, mas no Brasil a gente não tem uma indústria de filmes de terror a não ser mais o lado trash, né, ou pelo menos não é muito divulgado. Por que que o Brasil ele fica fora dessa vertente de terror dentro do cinema? Olha, porque acho que a ditadura censurou muita coisa, censurou muitas ideias boas. Meu Zé do Caixão, que é o único representante de filme de terror, o único diretor de filme de terror que, embora sem grana, inventando efeitos especiais, até usando, não só, tem uma cena com aranha, ele pegou a aranha de verdade e colocou em cima das pessoas. É um diretor extremo mesmo, para a escolha que ele fez, na época que ele fez, e agora está sendo resgatado, está na hora. Pena que não tem diretores que querem explorar esse gênero. Enquanto, sei lá, na Itália foi bem explorado. Tem uma escola italiana, na Espanha foi bem explorado, agora no Japão, na China também, tem uma escola de cinema de terror oriental. É uma pena que essa coisa não aconteça também no Brasil. Eu espero que aqui do curso de imagem e som saia um bom diretor que está com a cabeça ligada nesse gênero. Um gênero que tem muitos caminhos, muita saída. Um gênero é um terreno virgem ainda aqui no Brasil. É, e só para a gente finalizar, né, te liberar também, a gente percebe que antigamente era mais fácil, digamos, assustar as pessoas com os filmes, né? E hoje, por exemplo, as crianças já têm contato com toda a violência do mundo, tem internet, acesso 24 horas e tal. Então, é mais difícil assustar essas crianças? Você vê que isso provocou muita mudança nos filmes de terror devido a esse contato desde cedo com a violência, com essas coisas assim? Mudaram os parâmetros. Então, os filmes que me assustavam quando eu era um menino, agora, eu acho que desenvolvi uma tolerância que não... Se assiste, se vê na TV, vou falar outra vez do Abu Ghraib, do Guantánamo, putz, aquele aconteceu de verdade, sabe? Os caras humilhados, abusados, que apanhava, e a tortura, acho que é o terror, o estado puro. O Brasil, sabe, aqui na ditadura foi uma coisa pesada, na América Latina inteira, vê o Chile do Pinochet, Argentina. Eu acho que tem muita, muita violência em volta de nós, que o filme de terror tem que explorar essa violência, todo esse input que nós temos, e transformar em ficção. É importante isso. Mas esses filmes de violência, assim, de terror, né? Terror, atualmente, ele anda bem violento. Isso, muitas pessoas, elas acham que a violência gera sempre mais violência. Então, os filmes de terror poderiam incitar as pessoas. A gente vê discussão aí de games violentos, que o povo fala que mexe com a cabeça das pessoas e fazem elas cometerem crimes e tal. Ou o terror poderia ser... seguir o mesmo caminho, ou isso é só falácia? Eu acho que tudo isso é uma grande besteira. Você não pode culpar um gênero musical ou um gênero de filme para o que a pessoa vai fazendo. Vê o Columbine. Columbine, os caras entraram na escola e fizeram um massacre. Mas não porque o cara lá em casa estava ouvindo Marilyn Manson. Porque ele podia comprar arma na internet, sem exibir um RG, sem exibir nada. É só pagar, chegava a arma em casa. Talvez o culpado são os instrumentos que a sociedade fornece por esse horror acontecer. É uma música, eu gosto de Marilyn Manson, mas não para isso vou matar pessoa. Eu gosto de filme de terror, mas... eu não sou um cara violento. Filme de terror é bom porque é ficção. É um sublimar a violência que está em volta de nós. É uma maneira para fugir do dia a dia, das aberrações do dia a dia, do sistema que cada dia fica sempre mais atrás do lucro, não está atrás das pessoas, não se preocupa o que vai acontecer com o transgênico. Eles não sabem. Pode ser que daqui a 20 anos vão aparecer mutantes, sabe? É assim.